06, livre taxi. Confirma o local de estacionamento. Autorizado, backtrack, chame liberando. Patatango Lima, aqui, Lexi Rei. Sobre Zolta 3600. Zolta 3600, completa o sinal, chama Torre 1, noite 6. Obrigado, boa noite. 3600. Boa noite, cheque o trem. Baixado travado, passou externo. Ciente, livre pouso, 180 graus, 079. 3600. Frequência livre estacionar, bom descanso. Temos 136 a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando Aracaju. Chama Centro Recife, ano 2685, com voo. 2685, uma boa noite, senhor, está confirmado. No solo 1-0. Livre direita, táxi Alfa Juliette, posição 09, tate 1. Direita Alfa Juliette para o 09, 37, 3600. Latam 3152, cruzando nível 165, em descida para o nível 150, ciente da Bravo. Latam 3152, boa noite, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 1006, voa Duna. 2000 pés, 1006, voa Duna, 3152. Chalé 63, 10, ponto 0 da 10 pronto. Autorizado decolar, 180 graus, 08 nós. Decolagem 10, chalé 63, 10. Boa noite, contato radar, sabe manter 350, saída PUCA. Da PUCA, quando possível, pro de Aracaju, Romeu Fox 018, por gentileza. Aguarde. Tá? notificação, qual é o horário? Estacionamento 310, direto Romeu Fox 08. Sua notificação, mas teria que, pelo que eu estou entendendo aí, deve ser feito um plano de voo e não notificação de voo, porque Valença fica fora da terminal de Salvador. A mais de 27 milhas, inclusive, de Salvador. Salvador, muito boa noite, é o Gol 1606, fiz a informação Charlie, está passando 1970, visita 1950. Gol 1606, está na identificação, desce para 3 mil pés, que é legal 1006, voa Duna. Ok, está voando Duna, identificado, descendo a 3 mil pés, Gol 1606. Que não há mais necessidade de entrar em contato com a sala ES. Porém, eu só estou aguardando a sua notificação chegar aqui no sistema. Ele está transmitindo lá. 050-2509 reduzido na Mari. Bora pra cima. Autorizado ELS, reporta estabilizado. Autorizado ELS, reportará 3152. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 643, informação Charlie. Voo no 643, eu estou na identificação, desce para 4 mil pés, QNH 1006, chegada BOMF. 4 mil pés, chegada BOMF, 1016, ajuste o voo no 643. Controle Salvador, uma boa noite, é o Gol 1805, tem informação Charlie. Gol 1805, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, chega da Mari, reduz para 2509. Zero Idente, desce para 1060, a chegada é a Mari, reduzindo 2509, Gol 1805. Gol 1805, nível de voo 060. Corrigindo então 060, Gol 1805. Papatango Lima, Kilo X-Ray, Valença, 1000 pés, via corredor Axé, Caixa Pregos, pela linha do litoral, controle 120.8, decola com curva direita, transponda 0217, copede. na notificação tem VFR, é 1 mil pés mesmo? 1 mil pés foi eu que analisei a saída aqui, mas só que é um nível mais alto depois de algum determinado ponto. Então, livre acionamento, chamo o pro táxi. B. Livre táxi, chame para ingresso, pista 97. Chamo Centro Recife, no 2685, bom voo. Recife, obrigado, boa noite. Tinha autorizado decolar, 180 graus, 089, Sapatango Lima, aqui Lexilinho. Estabilizado 3152. Ah, 3152, completa final, chama torre 1186, bom pouso. 18-6-3152, boa. Dono 606, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS, vai reportar Gol 1606. Torre Salvador, boa noite, está 3152, estabilizado, pista 10. 3152, chame final normal, com o trem baixo travado. Baixa aí, travou, chamada na final normal, 3152. Tango Lima, Kilo X-Ray, decolou os 25, acione transponder posição normal, 0217. E chame o controle Salvador, em 120 decimal 8. É isso aí, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 009 1-0-0-9, correia 43. Gol no 643, mantenha velocidade 2509. Afirmativo, então matéria 259, gol no 643. Gol no 714, reduz para 2-0-0-9. Reduzindo. Controle o Papa Tango Lima, aqui, Lexi. Litoral, rumo sudeste, 500 pés, subindo para 1 mil pés. Livre pouso, 170 graus, 109, pista 90. Livre pouso, frente do tráfego, TAM 3152. Gol 643, boa Duna. Negativo, Duna, o Gol 643. Sai para 4. Gol 643, 3, desce pra 3 mil pés, que é NDA 10 no meio. 3 mil pés, 10 no meio, ajuste, Bruno 643. No solo 29, nível direita, táxi até o portão 10, pátio 1. Direita, táxi até o portão 10, pátio 1, 3152. Esquerda 025, limitado pelo localizador. Uno 643, retorno para 1809. 1809, vou no 643. Uno 805, reduzido para 2009. Já está mantendo 200, Gol 905. Intercepta pro Diduna, Gol 643. Gol 643, intercepta nesta proa, desce para 2000 pés, que é legal no 0 no meio, repassa estabilizado. Descendo para 2000, repassa estabilizado, Gol 643. Seguindo a descida, Gol 7 no 4. Bolo 7 no 4, desce para 3.000 pés, que é legal no 0 no 6, reduz para 1.809. Reduzindo 3.000 no 0 no 6. O gol no 1.606 está estabilizado no LS X-Ray. Gol no 6.06, completa final, chama a torre 1.186. 1.486, grato, boa noite, gol 1.606. Boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, o gol 1.606 está na final do X-Ray. Boa noite, chame com o trem embaixo travado. Afirma aqui, você já está com o trem embaixo travado, gol 1606. Autorizado pouso, 180 graus, 07 nós. Autorizado pouso para o gol 1606. Estou para o localizador. Gente, vai passar o localizador, 2 minutos. Lima Kilo X-Ray, frequência livre. No 805, desce para 4.000 pés, que é legal, 1.06. 4.000, 1.06, boa noite, 0.05. Uno 7 no 4, curva direita pro S 130 para o localizador. Direita no 30, gol no 7 no 4. Gol no 8L5, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 025, limitado pelo localizador, reduz para 180 nós. Esquerda 025, limite ao localizador, reduzindo para 1809, 1805. Gol no 714, desce para 2010, que é legal no 06, reporte estabilizado. 2000, portaria estabilizado, 714. Está estabilizado, gol no 643. Gol no 643, completa o final, chama a torre 1186, bom ponto. 1186. Salvador, gol no 643, LS X-Ray, abaixar o trabalho. Ciente, aguarde autorização de pouso. Gol no 606, no solo 34, libere a direita, táxi portão 0541. Ok, a direita é portão 0541, gol 1606. Gol no 805, desce para 3010, que é legal no 06. 3000 no 06, gol no 805. Autorizado, 170 graus, 069. Reforço, gol no 643. Gol 1606. Gol 905. Pode manter a escuta da torre, por favor.